O segredo que eu te disse, enxando de mão em mão. O segredo que eu te disse, enxando de mão em mão. Não há ninguém que não saiba que te dei meu coração. Não há ninguém que não saiba que te dei meu coração. Todos falam já de nós e deste amor que te dei. Não devias ter falado, pois amor eu não falei. Falam já isto e aquilo, falam de mim e de ti, só por não guardar segredo desde o dia em que te vi. Só por não guardar segredo desde o dia em que te vi. Meu amor, a minha vida é tua e tu sabes bem. Meu amor, a minha vida é tua e tu sabes bem. Mas agora, além de nós, sabe também. Mas agora, além de nós, o mundo sabe também. Todos falam já de nós e deste amor que te dei. Não devias ter falado, pois amor eu não falei. Falam já isto e aquilo, falam de mim e de ti, só por não guardar segredo desde o dia em que te vi. Só por não guardar segredo desde o dia em que te vi.